Num certo dia nebuloso, um pouco chuvoso e frio, me encontrei preguiçoso vendo vídeo com poucos views. Na pele arrepio, bem nervoso aprecio, curioso pra ver o final que ainda ninguém viu. A lágrima que escorre dos meus olhos sem que eu mande, seco com a manga da camisa com restos de pão. O roteirista que não alisa com suspense que é grande, e antes do fim algo forte tocou meu coração. Num instante percebi que era a minha história, não era Netflix, já era Six. Aquela hora, hora, vi minha vida, tudo, tudo que eu joguei fora. Não fui uma pessoa amável à toa até agora. Vou pro espelho, vejo quem só eu conheço, meço a luz pra selfie, me deparo com esse tio. Quando percebo a lata que é capa, eu desço. Já tá na hora de partir deste mundo hostil. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Pra quem achar esses escritos, espalhem. Os que me conhecem sabem muito bem que desse jeito que tá, não dá se pá. Já já vou me encontrar em águas puras, amém. Desisto dessa vida, deixa quieto, me entrego. Convém que eu diminua e trate, mate meu ego. Vivendo cego e surdo, mais falante que tudo. Só tinha ouvidos pro mundo, tá certo, eu fui um prego. E assim que eu me acho hoje, hoje, sem máscaras, tô a fim de nascer de novo. E quem viver, verás. E pra que isso aconteça, esse aqui hoje morrerás. E antes que alguém perceba, esse aqui, aqui jaz. Peço um minuto de silêncio em respeito e paz. Tô indo pra não voltar mais a viver assim. Me sinto bem melhor com essa decisão voraz. Me traz a bata branca, é o início ou o fim. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos.